Panorama Agrícola para 4 de setembro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2014, lua crescente no ar para você, o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: do que é novo, gosta o povo. Acompanhe os destaques do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Uma dica de economia. Alimento saudável, arroz vermelho chega ao mercado. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o projeto de indicação geográfica para vinhos de altitude. Dica do dia. Dicas para você economizar água. Ao escovar os dentes e se barbear, mantenha a torneira fechada. Feche também a torneira enquanto ensaboar louças e talheres. Use a máquina de lavar roupas na capacidade máxima. E na hora do banho, procure se ensaboar com o chuveiro desligado. É hora das notícias. Na semana que vem, de 9 a 12 de setembro, acontece em Chapecó a 10ª edição da Mercoagro, exposição latino-americana com inovações tecnológicas na cadeia de processamento de proteína animal. A feira é reconhecida internacionalmente como uma oportunidade para negócios e lançamento de produtos. Durante a Mercoagro 2014, o Senai Chapecó promove o Seminário Internacional de Industrialização da Carne, o Laboratório Experimental e o Salão de Inovação, e também serão ofertados pelo Senai a 4ª edição da Escola Internacional de Processamento Avícola, a 2ª edição do Curso Internacional de Detecção de Patógenos e Validação Microbiológica no Sistema de Segurança de Alimentos e um workshop do leite, de 9 a 12 de setembro, semana que vem, em Chapecó. E de 16 a 18 de setembro, no Hotel Cibara, em Balneário Camboriú, acontece o 10º Simpósio de Avicultura da Associação Catarinense de Avicultura, com a participação de 500 gestores, técnicos e especialistas do setor. O evento é referência nacional em difusão tecnológica, integração setorial e formulação de políticas. Fatores que interferem no desenvolvimento embrionário e impactam no metabolismo do frango serão debatidos neste evento, assim como automação em granjas de matrizes com foco em performance de matrizes pesadas e o manejo da biosseguridade. Tudo isso de 16 a 18 de setembro em Balneário Camboriú, no Simpósio de Avicultura. Informações pelo telefone 48 3222 8734 em Florianópolis. Fique ligado no Panorama Regional. Indicação geográfica para vinhos de altitude. A IPAGRE finalizou o projeto para caracterização e análise das regiões e vinhedos de altitude do estado de Santa Catarina para fins de indicação geográfica. O trabalho foi realizado na mesorregião serrana pelo pesquisador Luiz Fernando Novaes Viana. O objetivo, então, foi de analisar nas regiões e vinhedos implantados acima de 900 metros de altitude, onde esses vinhos são considerados de qualidade superior e, com a identificação geográfica, terão maior valor de mercado, com certeza. Será, então, uma espécie de selo de qualidade, onde atualmente a produção da Serra Catarinense se concentra mais nos municípios de São Joaquim, mas já existem iniciativas bem-sucedidas nos municípios de Bom Retiro e Campo Belo do Sul, na região serrana. A Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude quer lançar a marca coletiva Acavits, que assegurará então um alto padrão de qualidade dos vinhos produzidos sob o rigoroso controle dos padrões previstos pelo Instituto Catarinense Tecnológico Vitinícola e registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde cada garrafa de vinho será certificada após minuciosa avaliação. Então, o objetivo de tudo isso, pessoal, é obter o quê? O maior valor para esse vinho, que é considerado um produto diferenciado, produzido nessas regiões altas da região aqui serrana de Santa Catarina. Hamilton Weber Xavier, Chicão Ipagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola de hoje vai ao sul do estado, a Nova Veneza, conversar com o engenheiro agrônomo e extensionista Donato Lucietti. E o assunto, o lançamento já para o mercado do arroz vermelho e preto, variedades que foram construídas, lançadas pela Ipagre no ano passado. Agora, esses dois tipos de arroz estão chegando ao mercado. É isso, Donato? É isso. Quem está colocando no mercado essas variedades? A Copersucar, ela, assim, esse ano, né, providenciou, então, embalagem e uma marca de arroz vermelho que está disponibilizando no mercado a partir dessa semana. E o lançamento da Copersucar foi feito na sexta-feira, né, durante evento da Agroponte em Criciúma. E essas variedades de arroz, no caso a Copersucar está colocando no mercado no momento, o arroz vermelho, SE119 Rubi. E o preto ainda não é a Copersucar que está colocando no mercado no momento, né, tem outras instituições que estão. Mas essas cultivares de arroz foram lançadas pela Estação Experimental da Ipagre de Itajaí na safra retrasada, né, dia 7 de março, na Estação de Itajaí. Correto. A Copersucar é a cooperativa de Turvo, né? Exatamente. É do extremo sul de Santa Catarina, né, que a sede é Turvo. E a venda deve ocorrer aí, né, em toda a região sul? Segundo o gerente comercial da Copersucar, nessa semana eles já iam trabalhar nas redes de supermercado para colocar esse produto, né, no mercado, aí nas redes que trabalham em Santa Catarina e também em todo o Brasil, porque eles têm mercado assim para o arroz branco em todo o Brasil. Então eles vão começar a distribuir nessas redes de supermercado para atender a demanda que é crescente, né, por esse tipo de produto. É interessante dizer que o arroz vermelho, né, no caso a marca é Fazenda, da Copersucar, ele é um arroz que tem um tamanho de grão mais longo em relação ao que já existe no mercado, e um aspecto, assim, a aparência dele é muito bem característica e que certamente vai atrair o consumidor, né? Mais uma opção para o mercado, então. Com certeza, para aquelas pessoas que já estão habituadas ou, né, tentando buscar alimentos que tenham melhor teor de substâncias, que tem compostos fenólicos e também mais proteínas e menos carboidratos e mais fibras, certamente poderão procurar por esses alimentos, né, o arroz vermelho, que contém esses componentes benéficos para a saúde. A grande diferença com relação ao arroz branco é que eles têm um teor bem mais alto de compostos fenólicos, chamadas antocianinas e proantocianidinas, que essas substâncias são extremamente importantes, né, na redução, na colaboração da redução dos radicais livres no nosso organismo. E esses radicais, né, provocam envelhecimento precoce e outras doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes e por aí vai, né, alguns tipos de câncer. Então, o combate dessas substâncias pelo consumo desse arroz, que contém essas substâncias positivas para o organismo, é extremamente importante. Então, a gente até diz assim, ó, que o arroz vermelho não tem uma importância somente no aspecto da nutrição, mas da nutracêutica. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele nos nutre, eles também nos estão prevenindo, né, como remédio, prevenindo a gente com relação a algumas doenças, né, do envelhecimento precoce. Muito bem, arroz vermelho que foi lançado pela Ipagre como variedade e agora chega ao mercado pela Copersucar de Turvo. Donato Lucietti, de Nova Veneza, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado para vocês também, ouvintes. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.